Ponte 5. Obrigado, Jean, bom dia. Sim, gente, bom dia, Oscar, Vitor Lima. bom dia, Gol 961. Gol 961, bom dia, copia 360 para o Galeão. Pronto, copia. Gol 961, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APA Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda, após Leda voa direto Bridge. O transponder é o 5411 e o controle opera em 120.8, contente. Tente, Gol 961, autorizado 360 para o Galeão, via para o Zulu 10, ESMAP, ESMAP MDCT Luve, DCT Barbacena. Decola na Dayel Leda Bridge, aciona código 5411 e o controle em 120.8, Gol 961. Né? Gol 961, correto o cotejamento? Apenas confirmando, após a posição ESMAP, voa direto Lúvito. Lúvito é Lima Oscar, perdão, Lima Uniform Vitor Tango Oscar, ok? E após direto Bravo Charlie Barbacena. É, chame para o push no portão 3. Sim, chamada para o push no 3, após ESMAP, voa Lúvito, o Gol 1961. É após Barbacena. Gol 961, pode chamar para o push na frequência da torre 118.6, por gentileza, ok? Sente, bom dia. Bom dia, tá 3517, desço para 4010, ajuste no 014, chegada Bonf. Tá presente, voe Bonf. Direto Bonf, D14, 4010. 3597, desça para 2000 pés, ajuste 904, é posto estabilizado na LS. 2014, pontaria estabilizado, tá? 3597. Bom dia, Rio 5973, desça para o 050 PROD ITAP. Controle Salvador, bom dia, Gol 961. Bom dia, Gol 961, subiu, mantém um 360, saída da EL. 360 na EL, 961. Bom dia, Gol 865, desce para 4000 pés, chegada Bonf, ajuste no 014. Pro de Bonf está presente. Primeira velocidade para o Rio 5973, tá? A critério 5973. Primeira velocidade 5973. Comandou São Pazista, tá 3597. 3597, complete a aproximação, torre 1895. Obrigado, até daqui a pouco. E o 5973 prossiga para 2000 pés, 1094, reposto estabilizado. 2000 pés, 1094, para Rio 5973. Salvador, está 3597. Tá 3597, a frequência da torre é 118.612. Está avistado na final da 1-0, o vento é de 1-2-0 graus, meia dúzia de nós, o altímetro no 0-4, livre o pouso na 10. Positivo, estou chamando 1895, foi ordens do controle, vou chamar 1866. Ok, vou coordenar novamente com o controle lá, a frequência mudou há algum tempo, ok? 118.6. Positivo. O 357 está com o trem checado, confirma? Baixar e travado. Ok, autorizado o pouso, então, 120 com medo. Baixo. Recebendo em 18.6. ONU 961, no chame Recife, ONU 26, corrigindo, ONU 251, alternativa, ONU 3325. ONU 251, ONU 3325, com o 961. Salvador, muito bom dia, o 093, informação Bravo, desce para 1-6-0. 093, desce e mantenha 5.000 pés, chegada, ponto de ajuste no 0-4. Desce para 5.000 na ponta com 0-1-4, o 093. Salvador, bom dia, o TAM 3171, informação Bravo para a Copa Guarulhos, 360, está no 02. TAM 3171, bom dia, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRO Zulu 16 até Belo Horizonte, pós-direto Trive e Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto Bride. O transponder é o 5421 e o controle opera em 120.8. Corteja. 3171, autorizado Guarulhos, 360. A rota é Upper Zulu no meia, BR Strava até o Zulu, após Trive, após. Decola da 10 com curva à direita. Na saída da El, Leda, pós-Bridge, pode transponder 421 e o controle de 208. Correto, TAM 3171, chame pronto para o acionamento no portão 2. Vai chamar o TAM 3171. O 5973, interceptando o localizador, visual contato. E chame torre 18236, Rio 5973. 18236, Rio Salvador, bom dia, Azul 4040 com PIN 340. Cliente da Charlie solicita autorização de tráfego. Bom dia, com FINS autorizado 340, Upper Zulu 16, decola, pista 10, curva direita, da El, Leda Bridge, 1208-5423, Azul 4040. Poderia repetir o após da El? Da El, Leda, após Leda Bridge. Ok, transponder e controle. Controle 1208, transponder o 5423. Ok, autorizado com PIN 340, via Upper Zulu no meia, vai decolar da 10, primeira curva à direita, da El, Leda Bridge, vai acionar transponder 5423, controle 120, decimal 8, cotejou o Azul 4040. Adelante, apontar no localizador, 1865, 1094. Azul. Chama na parafuxa, acionamento, Azul 4040. Geral 9970, bom dia, prossiga na Xinga da Mari, desça para o 060. Quanto medo a sua voz, 060, viu, Matilvo, na Xinga da Mari. 060, Xinga da Mari. Ainda aguarde para voz TAP e o Sideral 9970. Ativo, está livre das inscrições, 1865. Obrigado, a gente vai passar para a tabela. 973, está livrando a bandeira de escudo. 973, táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, 973. Reporte estabilizado na LS 2000 10014 reporte estabilizado 093. Próximo a Juliette. Velocidade 3, ingresso a Juliette para o pátio 3. Livre ingresso a Juliette para o pátio 3, 5973. Federal 9970, autorizado 2000 pés, 1014 é o ajuste, reporte estabilizado LS. 2014, reporte estabilizado, Federal. O 9970, o Federal afirmativo, apenas iniciei redução, É o tráfego número 3. Gol no 093. Gol no 093, complete a aproximação, torre 1 no 186. 186, gol no 093. Estacionamento azul 4040, gate 1. Autorizado, azul central. Autorizado por estacionamento de Maratá, azul 4040. Confirme para o controle Salvador. Projetap, desce ao 50, 6570. Projetap, desce ao 050, 6570. 9970, Sideral, 1862 e a frequência da torre, bom pouso. Obrigado, bom dia. Sim? Gate 11, confirme? Portão 11, sim. Portão 11, obrigado, bom 865. São Salvador, 3171. Proceda. para posto de estacionamento 02. E aguarde 3171, já tem um azul puxando no 1. Está aguardando, está aguardando 3171. Para 4 mil pés na chegada bom, está 3153, 1014 ajuste. Autorizado direto bom, filho. Está 3153. Direto bom. 1014, 1014. Salvador, muito bom dia, gol 1093, lembrou? 1093, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 093. Táxi azul 4040, 2 horas e 53 de autonomia, 1-1-7, alterna Galeão. 40-40, direita, ponte espera 1895, 1862, 1014, boa viagem. Ok, direita, 1862, torre azul 4040, obrigado, bom dia a todos. 3171, após o azul, inicial táxi, está livre no 2, chama táxi. Após o azul, vai inicial, tá 3171. Antes da Juliette, voo 0093. 1093, ingresso Juliette, portão 9. Ingresso Juliette, portão 9, segue o follow-me confirm. Afirmativo, vai ter que seguir a aeronave e a viatura de operações da frase. Sim, afirmativo. Geral 9970, ingressa Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa e reporte antes da Juliette, geral 9970. Ajuste no 014, reposta privada da Juliette. Descendo para 2000 pés, no 014, reportará estabilizado em LF 6570. 1189, desça para o nível 050, chegar a Mari. 050 Mari, 1189. Atento ao finalizador. Ingressa via Juliette no pátio 3, federal 9970. Liga. Inicialmente vou ETAP 981. The Patrol Azul 4040 is out off 1800. 0400, Crime, mantém, as level 340, dial departure. Dial departure, up to 340-4040. Alterna Galeão, 3 horas e 15 da autonomia. Direita, Porto Espera 1862, 1014, Boa Viagem, 3171. Direita, Porto Espera 1862, tá, 3171, boa.